notável em Portugal, os Queensrÿche. Lança Chamas FM Estéreo da Comercial, dois títulos para já, para um dos destaques, o mais pequeno naturalmente, para o álbum dos Pandemonium Heavy Metal Soldiers. Run now, or you'll see. Rádio Comercial. O som total. Lança-chamas, tivemos já com sons de um dos desfiles oleares dos destaques da emissão de hoje, os Pandemonium Heavy Metal Soldiers. Um pequeno intervalo antes de atacarmos em fundo o álbum estreia de Warning dos Queensrÿche. Passado aqui há algum tempo como sucessão brilhante do primeiro álbum dos Metallica, o número 2, Ride the Lightning. Someone else gets more. Estreados em edição nacional há alguns meses, poucos os Queensrÿche, num formato de 12 polegadas, com poucos temas não os suficientes para um álbum, e onde se destacava Queen of the Reich, desta vez o álbum estreia do quinteto norte-americano, do genérico The Warning, e aqui em destaque, naturalmente, no Lança-Chamas. Lead us from darkness. Chamas aos sábados FM Estéreo da Rádio Comercial 1819. Hoje, dois destaques repartidos entre o álbum estreia dos Queensryche e os Pandemonium, a que voltaremos em breve, Heavy Metal Masters. Por enquanto, ainda o álbum estreia dos Ryche, The Warning. Now you fly. The Warning, os Queensryche. Jeff Tate, voz. A secção rítmica com Eddie Jackson e Scott Rockenfield, respectivamente baixo e bateria, Michael Wilton e Chris DeGarmo nas guitarras. Lança-chamas FM Estéreo do Comercial, sábado usado ao Heavy Metal Quente, hoje com destaque principal para os Queensryche e o álbum estreia The Warning, que termina, entretanto, nesta faixa. Lança Chamas FM Mistério da Rádio Comercial, sábados 18h19. Um dos dois destaques da tarde de hoje, The Warning, Queen's Rush. O outro, se bem que com menos passagens, Heavy Metal Soldiers, Pandemonium. Watch out, we gonna get foxes. Tema para a apresentação de um disco que mais tarde ou mais cedo será aqui destaque também o lança-chamas dos suecos Trash. Oito minutos praticamente para o final desta nossa edição, soltas até ao final, onde cabem os Motley Crue. Yeah! Welcome Dead Kids, certo de Shout at the Devil dos Motley Crue, finais do Lança-Chamas 2, FM Estéreo Comercial, sábado usado Rock Heavy Metal quente, final para os Y&T. See that you're strong.